em 2014, eu voltei para Novo Horizonte. E era para ficar. Já escaldado, isso não foi vantagem para que eu me estrepasse novamente, pois não demorou muito para que eu me deixasse ser envolvido pela síndrome da pequenez. Aquela que insiste nos lembrar que na cidade pequena o pensamento também deve ser pequeno. Sem perspectivas artísticas e culturais, precisei tomar um susto para entender que a arte pode brotar até em solos devastados pela cana-de-açúcar. Quer entender a minha história com a música? Desde pivete já tinha comigo essa admiração pela arte e uma necessidade de reproduzi-la. Até os meus desenhos nas aulas de educação artística se destacavam. Na adolescência também tive minha fase rebelde e acabei levando a sério essa história de atitude rock and roll. Envolvido pelo estilo musical, comecei a tocar violão e logo montei a minha primeira banda. Mas eu precisava de mais, e aos 22 anos fui embora de Novo Horizonte. Queria tentar carreira como músico e produtor. Fiz de tudo um pouco. Fui músico, vendedor de instrumentos, gerente de loja, produtor de vídeos, técnico de som. E nunca, repito, nunca traí o meu compromisso com a música. Ganhei experiência profissional, tive oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis. E quando voltei, em 2014, trouxe comigo muito conhecimento e uma bela bagagem extra, a minha família. Obstinado e persistente que sou, nessa volta ao velho Novo Horizonte, tentei ressuscitar alguns defuntos para marcharem comigo, mas o máximo que consegui foi criar alguns zumbis veganos que nem de cérebro gostam. Em 2016, tomei um baita susto. Fui diagnosticado com câncer e fiz uma cirurgia às pressas. Aquela sensação de morte, que só quem passa por isso sabe o que é, também me deprimiu. Então, como refúgio, potencializei meus pensamentos e criei o projeto dos Delírios Musicais. Um disco com músicas escritas, produzidas e gravadas por mim nessa fase de tratamento. Nele, só eu e eu mesmo, num jogo de descoberta e renascimento. Sábado à noite, eu tentando escrever uma carta de desculpa especial pra você. São tantas pessoas que eu ofendi sem querer, mas a quem me detesta nada posso fazer. As horas se passam e é difícil escrever a carta de desculpa dedicada a você. É que ontem decidi parar de fumar e a carta de desculpa não consigo acabar. Então pintou o Clube da Música e em pouco tempo se tornou grande. Tive até que parar os Delírios Musicais para dar dedicação total ao clube. Hoje, olho no espelho e me vejo com um serrote enferrujado numa mão e um microfone na outra, abrindo a mente das pessoas e as nutrindo com histórias que as músicas nos deixaram. Por isso que eu sempre digo, a música salva e vem me salvando desde 1978. Clube da Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.